Querida mamãe, eu estou surpresa que esteja conseguindo lhe escrever, porque meu coração ainda está batendo depressa. Mei e eu tivemos um dia incrível hoje. Nós duas vimos o Totoro e eu vi de verdade. E ele nos deu um presente. Era um pacote embrulhado com folhas de bambu e amarrado com bigode de dragão. Aí nós abrimos assim que chegamos. Caramba, o que era? Nozes e sementes mágicas. Decidimos plantá-las na frente de casa porque um dia elas serão altas e fortes. Amei. Amei sentar lá todo dia esperando que brotem, mas acho que não querem crescer. Mal posso esperar para ver como vão ser. Ah, sim. Amei mandar lembranças e queria ter certeza que você vai ver os desenhos dela. As férias de verão estão chegando e não precisaremos mais ir à escola. Mãe, eu te amo. Por favor, fique boa logo. Está começando mais um Dollar Cash e no episódio de hoje, no nosso cast especial de um ano de blog, nós vamos falar de Tonedai no Totoro, o meu vizinho Totoro, o meu amigo Totoro, o nome que você quiser dar pro Totoro, porque eu sou o Caco Ramone e ir pra escola no Nekobazu ia ser muito mais maneiro, cara. Eu sou o Paulo Icari e eu não tenho o que falar. Eu sou a Yuki e eu quero sementes. Eu sou o Luigi e eu não tenho nada pra falar. Cara, tá foda, né? Eu sou o Chewbacca e o meu Totoro é o Caco. Meu Deus do céu! É melhor ficar sem nada pra falar. Meu Deus! Meu Deus! Não, primeiro, tá todo mundo sem criatividade pra uma apresentação e chega o Chewbacca com essa! Era melhor não ter nada pra falar, né, cara? Pois dessa, vamos para os e-mails! Sinceramente, depois dessa, eu pensei em não voltar mais. Sejam bem-vindos à sessão de e-mails de um ano do Dollarcast. Hoje vai ser esta. Eu pensei em Yui. Ah, coloca o fundo. Tudo bem. Não. E hoje eu me encontrei, me deixou. Que me fez, que me fez. Você essa porra dessa música tem a ver com a data. Meu paletó. Deixa então. E hoje conseguimos, cara. Chegamos a um ano. Um fucking god ano. Eu sei que pra muitos blogs esse um ano não representa porra nenhuma, né? Porque já estão, sei lá, 5 anos, 6 anos. É, 10 anos igual, nerd. 10? É, o Jovem Nerd tem já esses 10 anos lá. Mas pra mim é importante, porra. A história nossa pra mim é importante. Se, que se for do resto. E é bom deixar claro que não é um ano do blog. É um ano podcast, é um ano do cash. O cash saiu antes? Não, o blog saiu antes. O blog saiu o quê? Uns 2 dias antes. É. Ah. Mas a gente comemora o dia do podcast porque foi a estreia oficial, né? Foi quando a gente não tapa na cara da sociedade, mijou na boca de todo mundo que não acreditava na gente. Até hoje não, acredito. Mas hoje a gente cala a boca desses trouxas, porque a gente tem ouvintes. 2, 3 mais temas. Então, um beijo para o Ian Lucas, o Cacacha Fofonca. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que ao longo desse um ano escutaram, curtiram, seguiram no Twitter, comentaram, a galera comentava bem mais antes, né? Chato isso, voltem a comentar se você vai me falar da mãe. Então julga, cão, cadê você? É por causa que o Chewbacca não tá mais, cara. E ela sumiu. Chewbacca faz furo do Totoro. Totoro, Totoro. Eu quero agradecer a toda a equipe do Dollars, todos esses feios. Que... Começando pelo Kenjiro, né, cara? Que se não fosse o Kenjiro, a gente nem teria. Tinha ninguém se não fosse o Kenjiro, né? Porque o Caco fomos uma desgraça pra recrutar a gente. Não, era legal o recrutamento do Kenjiro. Kenjiro conhece a pessoa num dia. Eu tenho um blog de anime que eu participar. Devemos também enfatizar aqui nessa sessão de e-mails, antes de ler o e-mail que temos, que também tinha as perguntas bizarras do Chewbacca. Chewbacca conhece as medidas das meninas tudo da equipe, cara. Tipo, medonho. E detalhe, ele sempre chegava pra mim e falava, qual o tamanho do seu sutiã? É, isso é verdade. Toda hora ele chegava e perguntava. Pra você, ouvinte de dólares, tenha cuidado. Eu também tenho que agradecer a todos os nossos parceiros durante esse ano. Fairy Tail Blog BR, o melhor blog de Fairy Tail. Pato, o Top 10 Animes, que assim é um mega site para o mundo preguiçoso. Tá, se vocês não conhecem o Google, gente, né? No Top 10. A gente tem o Quem Não Conhece o Google. É verdade. Caralho, se você não conhece o Google... Tem tudo quanto tem gente, né? Não, Bruno, agora, pela primeira vez na vida, o negócio se inverteu no Dollar Cash. Normalmente, o Paulo fala merda e o Luigi acha estranho. Pela primeira vez aconteceu ao contrário. O Paulo acha estranho? Não. Não sou o Paulo a falar merda. A gente ainda tem o Toco Bahia, o pessoal de Tokusatsu, certo? Fez um ano esse ano também. A gente tem o Conexão Animax, o Animação Magas, que seu Paulo e Kari tava upando alguma coisa lá, não sei se o Paulo ainda upou. Sei lá se tá upando ainda. A gente tem a Mekai Anime, a Rádio Azemix, agora, de novidades. O outro Crazy Go Go, certo? E também tá postando na mesa. Mentira, seu bosta, que eu postei, velho. Você que não nem olha o próprio blog que você tá dentro. Na equipe, você nem olha. Cara, vida de telemarketing é tão fácil, mas tão fácil que se você perguntar se tem pra pensar, eu tô tendo tempo mal e mal pra isso. A única coisa que eu fiz realmente de vida social, de coisa útil, foi numa corrida, numa competição de carrinho de rolimã domingo. Meu Deus do céu. O posto aqui é bom no dólar, senão tá crazy nada, né? Né, cara? Caralho, pra você, vida social é numa corrida de carrinho de rolimã? De rolimã? Não. Sério? Na boa? Caralho, vidão seu, hein? Nossa. Porra, praticamente o Tony Stark. Parabéns. E lembrando que ele se dizia o pegador das galáxias no cast de Bakuman, né? Praticamente o Bruce Wayne, sua vida. Eu não disse nada disso. A gente ainda tem o Projeto X. Abraço pra vocês. Sim. Galera que escuta a gente desde o início. Eles escutam, pelo menos. Ou fingem. A gente tem o Level 01, o Porrada Cash, o Fala Podcast. A gente tem um novo parceiro, podemos falar do novo parceiro já? Acho que sim. A gente tá com nova parceria com o... Com o? Eu dou o gancho pro cara falar e ele não fala. Ah, eu tô com o Quest, é verdade, Eu esqueci. É um puta gancho, tipo... Eu sei. É que eu esqueci. É que, tipo... Vamos fazer de novo. E quando você fala o Toco Quest, sobe uma música de um Tokusatsu, entendeu? Como é a magia do podcast? Entendi, então vai. É a magia da edição. A gente tem um novo parceiro, que é o... Toco Quest. Que animação! Que legal! Vamos passar o fundo, por gentileza, a produção. Senhor Azrael Lima, que gravou um cast com a gente, o 35, e o senhor Luigi estão no Toco Quest e falaram de Super Hero Tais? Ah, isso, né? A grande decepção dessa temporada aí, universo. Que é, eu quero falar desse parceiro que infelizmente esse ano chegou aos seus términos, que é o pessoal do Juventude Animes, que nos ajudou muito ao longo desse ano, certo? E obrigado ao Joyce, que é staffer da Yokai Animes, que também ajudou pra caceta a gente esse ano. É, ele sumiu, né, na verdade. Mas. Ele sumiu, fiquei preocupado por um tempo. Ele está online no Skype agora, nesse exato momento. Joyce, abraço. Enfim, abraço. Mas alguém quer mandar abraço aí pra família? Eu quero mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, que vive contente que aguentar a gente falando até de madrugada, certo? Eu quero mandar um abraço pra minha mãe, que às vezes tá aqui na sala ouvindo eu gravo aqui. Ah, eu queria agradecer o Caco, que deu a oportunidade aí pra nós. O Kenchan, que se não fosse o Kenchan, não estaria nem sabendo que existia o Dollars Cash, essa é a verdade, verdadeira. E me tirou do mundinho do AFS. Mas é isso. Agradeço a todos e o Paulo que se foda, porque o Paulo é o menos importante. A sua verdade verdadeira corrói a minha alma, tá? Enfim. Mas, cara, eu não posso fazer nada, eu só tenho 30% da empresa, então. Toma! Oh. Quem tem 30% da empresa? Não, diminuiu, antes era 30. O Paulo tem 30? Sei lá, você fala. O Paulo tava querendo 40, eu lembro do cast, que eu ouvi hoje o cast. Que porra, hein, cara? Você falou 30. Eu acho que os dividendos aqui foi por igual, né? 50-50? É até de zoeira, hein? Aquela história que um claro entra com dinheiro e o outro com trabalho. Então tem que ser melhor organizada. É. Quer agradecer alguém, Paulo? Deixa eu ver. Eu acho que fora a equipe inteira aqui que temos, também quero agradecer a vocês, membros. Que merda, velho. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Eu não sei, foi a primeira música que veio na minha cabeça, que é assim, é de demora, tá ligado? Tipo as músicas de elevador. Não, cara. Quando eu falar que eu tô pensando, você pode colocar música de elevador. Mas nesse caso, eu acho que eu tenho que agradecer aí toda a equipe aí que participou com a gente, tá aí esse um ano. Aqueles que são ex-membros que saíram, caparam o gato, como chamam. Gostaria também de agradecer aí. Mandar um abraço pra minha mãe, que todo fim de semana atura a gente aqui conversando. Deu a risada mais marcante do podcast. Cara, eu quero agradecer aos ouvintes do Dollars, aqueles poucos que a gente tem. Principalmente aqueles que comentam e mandam e-mail falando, caraca, eu gostei desse tema. Ou vocês fizeram assistir tal, tal. Exato, ali. Eu ia chegar nesse ponto. E principalmente a galera que fala, eu fui assistir por causa de vocês. Isso pra mim é o mais foda, tá ligado? Então, obrigado a vocês que nos escutam. E fica uma missão na vida pra vocês, espalhe o Dollarcast, tá? Porque quanto mais ouvintes a gente tiver, melhor pra vocês. Mais né? A gente cresce, né? Exato, então espalhe o Dollars, é a missão da vida de vocês pra esse ano, ok? Seguinte, temos uma nova aposta, certo? Certo. O Corinthians, time de Policari e o Iggy, vai jogar o Mundial Interclubes lá em Tóquio pela primeira amanhã, vez. Isso. Amanhã estreia, mas o que vale é domingo. E eu estou zoando eles porque o meu já foi pra Tóquio 3 vezes. Então é o seguinte, se o Corinthians for campeão, em cima de independentemente se for Chelsea ou Monterrey, eles vão poder escolher um tema pra me zoar. Um cast pra me zoar o que eu terei que assistir o anime merda, que eles também terão que assistir, é óbvio. O anime merda já é escolhido, né? Já é escolhido, por sinal. E se quem ganhar for eu, no caso, ou Chelsea ou Monterrey, eu vou escolher um tema pra zoar eles. Eles já escolheram deles, eu ainda não escolhi o meu. Vocês pode escolheram? Falar, nossa. Pode, vocês escolheram? Jurar? Essa aula de soletrar mais foda da história. S-H-U-R-A-T-O. Churato. E eu ainda vou pensar no anime pra zoar eles. Então bora lá, Chelsea, avante em Tokyo. Vamos ler e-mail ou e não tem e-mail ou comentário. Comentando comentário, né? Nossa senhora. Comentário do Felipe Mani Gold. Ele é, acho que é administrador, não sei. Do site o Jovem Escritor, que é bem legal. .com e o Overpower, né? .net.br. Também é bem maneiro. Esse cara já mandou um e-mail pra gente. Eu quero pedir 1000 desculpas pra ele. Falando, pô, legal, bora entrar em contato assim pra gente ver uma parceria e tal. Dar umas dicas de edição de cash pra mim e tal. Eu peguei meu e-mail assim pra ele. Cara, me manda o seu Skype aí pra adicionar. Cara, desculpa, eu perdi o seu Skype. Perdi aquele e-mail. Por favor, manda de novo se você não me odiar. Sério, desculpa, cara. Manda de novo se você não me odiar, obrigado. Então assim, caramba, grandes nomes. Gostei muito, lembrando que esse cast é sobre esse e-mail é sobre o último cast, que é autor de porrada, né? Caramba, grandes nomes. Gostei muito sobre os títulos. Alguns como Katekyo Hitam Reborn. Tenho muito interesse. O Rashidou. Tenho muito interesse em ver. Mas desanimei um pouco em saber que... Caraca! Em saber das várias... Ah, macaco, ele escreve direito, tá? Não, é que eu tô me perdendo na linha do bloco de notas. Lê pelo comentário mesmo, mas... Cadê minha régua? Achei. Do que falaram, com certeza, eu colocaria no meu top 10 Full Metal Alchemist. Ah, o No Exorcista e o Saint Seiya de Lost Canvas. Não, não colocaria. Ah, cara. Tá entre os meus top 10 Lost Canvas, mas não chega no top 5, não. No meu, né? No e este que salvou o CDZ. Verdade. Acho que nem isso salva o CDZ. Não. É, porque o CDZ em si é uma merda, mas a obra ficou melhor que o CDZ original. Bem, acho que nem preciso falar... que curti muito essa versão e que considero como definitiva de CDZ. É, tanto porque o nick dele é Manigold. Pois é, o que quer dizer Manigold? Não assisti o The Lost Cast todos. É o Cavaleiro Fodão, Câncer, meu signo. A imagem dele também é, né? É o Cavaleiro Fodão de Câncer que derrotou um dos juízes lá do inferno. Ele colocou assim, abraça os caras, observação, o que é de diferente. Derrotou Deus na realidade. Foi um dos melhores penas que sumiu. Santa Yuka que está no céu. Santificado seja o nome. Conseguiu esse cast para mim. O cara, sério, brigadão mesmo pelo seu comentário. concordo sobre Fullmetal, sobre AO, sobre Reborn, não sobre Deus Calos. Reborn! E é isso aí, galera, comentem como o Felipe. É porque ele sempre comenta, né? É, sim. Ele comentou no meu post de Sword. Exato. Comenta aí, a gente comentou vai zoar vocês, vocês zoam a gente, a vida continua. Vice-versa, somos xingados, né? Igual o Gideon Ateu que xingou eu, na verdade, aí depois. Um abraço pro Gideon Ateu. Abraço pro Gideon Ateu. E depois eram os Friends, mas enfim, é nós. E o Jardineiro Jesus. Jardineiro Jesus. E as árvores somos nós. Ai, caralho. Seguinte. 200 curtidas no Facebook, tá chegando. Tem cast de Catequismo Reborn pra curtir a fanpage do Facebook. E o legal é que tem gente, todo dia eu vejo no Facebook, tem uma pessoa nova curtindo. Muito maneiro. Se a gente continuar nesse ritmo, nós teremos o cast de Catequismo Reborn. De 666 tem AO no Exor. Puta que pariu, eu pensei no anime pra doar vocês agora, mas já tá com uma promessa. Ó. Sailor Moon. Ah, tá. Que merda de vida, viu? E meus seguidores no Twitter tem Sailor Moon. Poderia ter ficado com um negócio do Corinthians. Enfim, opa. A gente fala Sailor Moon S. É isso aí, galera. Manda e-mail para dalor.com.br, não entendeu? Seus tem no chinês do pessoal do J-Wave, ouvintes passivos, comentem. E como esse cast de aniversário, eu quero no mínimo 15 comentários. 15 comentários. Se tiver 15 comentários, eu canto ainda Big Girls Don't Cry. Tudo bem que ainda tá essa aposta faz é tempo. Quantos comentários? 15 comentários. Enfim. Não, nem quem sou eu. É isso aí, tchau. Tchau. Deita pra naná, filho. Deita pra naná. É isso aí. Todos deitam. Boa noite. Tá, mas por que essa música? Ai, um ano de blog, um ano de podcast é com essa que ele me termina. Puta que... Não, mas assim. O Meg fala, boa noite, vamos dormir. Boa porra. Noite, é. Eu entendi a piada desde o início, mas foi uma merda. Não, mas. Meu Deus do céu. Ai, esperei um ano pra ouvir isso, tchau. Yama no neyuki ga toke desu koro wa hana mo Sakaseru kaze mo fuku Naruse no kawa ni Atta no namae Yonde mimashita sabishikute Meu vizinho Totoro, que eu prefiro falar meu vizinho Totoro do que meu amigo Totoro, né? Meu amigo Totoro é no Brasil. Meu vizinho Totoro é em Portugal, então eu fico com meu vizinho Totoro, Arraios. Imagino que em Portugal o Totoro tem bigode. Merda. E as duas meninas? Também tem. De merda. Ah, falou os caras que não tiveram criatividade pra fazer uma apresentação, tá? Volto mais tarde. Se fuder. É, falou um outro que falou uma merda também. O filme é dirigido e roteirizado por Hayao Miyazaki. Yay! E foi lançado pelo estúdio Ghibli em 1988. Sei. Quem é Hayao Miyazaki? Hayao Miyazaki, você é o não criador. Sabe quem é Hayao Miyazaki? Cala a boca, deixa. Deixa eu falar. Mano, essa deixa porra é complicada, filha da puta. Para de estragar. Mano, caraca, o bagulho. Continua. Puta que pariu, viu? Vai de novo, Gil. Quem é Hayao Miyazaki? Hayao Miyazaki é um moço nascido em Tokyo, criador do estúdio Ghibli. Antes ele já tinha sido. Antes ele era da Toei. E saiu da Toei e montou o Ghibli, estúdio de A Viagem de Chihiro, O Túmulo dos Vagalumes, Mononoke Hime, que nós já falamos de Chihiro e Mononoke, O Nausicaa do Vale dos Ventos. E ele é tipo o deus do cinema japonês, tá ligado? O cara é foda, ele é equivalente a, sei lá, Osamu Tezuka. E Totoro, ele foi licenciado aqui no Ocidente em 2005 pela Walt Disney. Totoro, ele é como se fosse uma autobiografia do Miyazaki. A gente começa a história de Totoro com duas menininhas indo se mudando de cidade com seu pai, né? A Mei e a... Qual é o nome da irmã mais velha? A Satsuki. Satsuki. A Mei e a Satsuki estão indo pra nova cidade com o pai dela, que é um professor universitário. E eles estão mudando dessa cidade porque a mãe dela tá internada. A mãe delas tá internada no hospital, e essa cidade fica bem mais perto do hospital do que onde elas estavam, né? Dá pra entender que elas eram meninas da capital. Ou é uma autobiografia do Miyazaki por causa disso. Dizem que a mãe do Miyazaki, ela tinha tuberculose, e ele tinha que ficar mudando de cidade porque ela ficava mudando de hospital. Então, meio que Totoro, ele tá contando um pouquinho da vida dele, sabe? Também é uma coisa importante dizer que Totoro não era pra ser o nome do filme, nem do bicho, né? O nome dele não é Totoro, o nome dele é Tororo, que vem de Troll. Só que a irmãzinha mais nova, Mei, confundiu e falou Totoro e ficou Totoro. É legal essa musiquinha, né? Parece funk, só que mais legal. Tem uma, só tem uma frase, a música. Cara, seu comentário foi tão bom que me deu câncer, velho. Sério. Mas, concordo. Mas você pensa comigo. Cara, como é que você pode comparar a musiquinha do Totoro? Cala a boca, pensa comigo. Olha só, o que que o funk tem que o Totoro também tem? Uma nada. Única frase. Música inteira. É a única frase, eu falo. Por gentileza, dá um jeito aí, porque, mano. Caralho. Só uma frase. Eu não mereço isso. Eu imaginei as menininhas dançando até o chão. Quando você imaginei agora? Eu não mereço isso, cara. Não, é demais pra mim. Sabe aquela cena do pão de ônibus? Quando guarda-chuva, pô, o guarda-chuva lá dançando até o chão lá. É ali o Totoro, dançando até o chão. Sabe que funkeira é que nem pombo, né? Esqueci, então, toma cuidado com a bosta que faz. Não, traz doença, não é bonito, não canta e só polui a cidade. Que bosta. Eu falou o cara que eu não tenho o que dizer. Meu Deus. Eu fiquei jogando na cara dele. A gente vê que as meninas chegam numa cidade que é o cu da roça, tá ligado? Não tem nada, praticamente. Todo mundo. Tem arroz. Porque no Japão tem até arroz, né? A cidade é tão cu do mundo que ela só tem uma vizinha, que é a velha lá, né? A Mei. Não, a Mei não. Como é que é o nome daquela velha? A velha estranha, não lembro o nome também. É... Velha Orever. É a vovó. Não, é a velha Orever. A velha Orever é a vó da Mina Orever. E assim, cara, vocês viram a casa que elas vão morar? Tá tipo destruída, tá ligado? Pedaços. Caraca, a menina sai correndo e se pendurando numa coluna, a teto da casa quase desaba nela, tá ligado? O risco dessas meninas morrerem nessa casa é gigante, cara. E também é um negócio legal de se ver que tem bem aquela parada de... Caraca. O negócio legal de se ver que tem bem aquele negócio, né? De irmã mais nova e irmã mais velha, né? Que a Mei vive tentando imitar o que a Satsuki faz, né? Que é o ser humano com sã consciência que vai morar debaixo da casa, caindo aos pedaços, onde deve viver mais cupim que... Fazer sabe onde? Funkeiro? Eu. Quem moraria numa casa daquela? Fora o Chewbacca. Alguém que não tem dinheiro? Assim, aí tem uma coisa legal que é costume no Japão, né? Que é... Chegou numa casa nova procurar espíritos, né? E elas acham. Japoneses adoram espíritos, não sei porquê. Porque eles gostam de fazer umas macumba, ué. Não tá nem ligado. Ele não fica fazendo as macumbinhas lá. A mulher não faz até uma macumba pra Buda lá, pra menininha não morrer. Que não é macumba? É, quando acha o chinelo lá no chão, no lago lá. A véia começa a fazer as macumbas lá, pra menina não morrer. Tudo bem. Elas encontram os anjos de foligem, né? Da viagem de Chihiro. Estão fazendo ponta em outro filme. O salário é uma merda pra do anjo de foligem lá. Aí a menininha mata uma foligem, uma assassina, né? Criança é uma desgraça. Por isso que eu odeio criança. Eu não sei o que é pior. E ainda trabalha com elas. Ainda trabalha com essas porra, né, mano? Puta, que quem inventou uma criança tem que morrer, né? O Chewbacca. Eu. Você já foi uma criança? Eu acho que não. Eu sou o Chewbacca, eu não sou criança. Você já foi uma criança, de qualquer jeito. Não. Chewbacca não nasceu adulto. Acho que nasceu. Você passar pelo útero da sua mãe. Não, primeiro. Da sua mãe. Você já viu um Chewbacca transar? Não. Você já viu um Chewbacca parir? Não, porque só existe um Chewbacca, um Wookie. Não. O Chewbacca é o nome, né? O Wookie é a raça, ô desgraça. Você já viu um Chewbacca parir? Graças a Deus, não. Deus, mano. no início do filme a gente vê o dia a dia dela, né? O dia a dia delas, com o papai delas. Tem aquela cena, pra muitos pode ser estranha, que é delas tomando banho com o pai delas, né? Aquilo ali me cheirou um pouco estranho. Não, pra mim não, porque é uma família, velho. É uma parada inocente, tá ligado? Primeiro que é um filme pra criança. Eu falei, me cheirou estranho devido ao fato de, tipo, o três tomarem, ao invés dele dar banho nas meninas, tipo, que é o correto, já que ele trata tanto como família, ele... Por que tem que tomar banho junto com uma criança, cara? Eu também achei estranho. Ah, não, eu acho inocente. Geralmente, o pai daria banho na criança, tipo, olhando a criança brincar com a mãe. Caraca, se tivesse... Porra, se tivesse uma banheira... Eu ia pular lá junto com as crianças, que se foda, filho. Não foi Chewbacca. Eu estaria lá, lavando meu saco, as crianças, que se foda. Cara, que dó das crianças. A gente vive numa cultura diferente da do japonês. O japonês não dá banho no próprio filho, é isso que você tá querendo dizer? Não? Porra. A gente está vendo um filme pós-Segunda Guerra Mundial com uma cultura totalmente diferente. Você sabe se o japonês só dava banho ou tomava banho normalmente? Assim, a pessoa que falar, eu achei meio estranho isso, cara, na boa, você tá procurando pedofilia onde não tem. Eu não tô procurando, tá pedofilia. Procurando um pedacinho de erro em Totoro. Não sei se você achou estranho aquilo lá. Não, fora que é legal a cena dele falando pra elas, vamos rir pra assustar os fantasmas. Se você tiver com medo, ria, que o medo some, velho. Em que momento eles acharam que aquela casa era mal assombrada? Vocês não entenderam a lógica. Vamos lá, explica então. Na minha concepção, não parecia tão mal assombrada, ela parecia mais uma casa simplesmente caindo aos pedaços. Por que, me fala, por que as meninas estavam com medo? Você lembra? Por causa que elas acharam que tinha fantasma. Não. Porque naquele momento tava dando um vento forte e tava fazendo muito barulho. E elas são crianças. E elas viram crianças. A porra dos duendes. As duas bichinho preto. E outra. Japonês adora espírito. A primeira coisa que o japonês faz quando chega numa casa nova é procurar espírito. Não é escolher o quarto. Eu também faço isso. Procurar espírito? Eu faço isso quando eu vou... Você anda numa ambulância e toca Go Buster. É que assim, tipo, geralmente... Merda. Essa foi foda. Essa do Ghostbuster foi a melhor. Faz de 2 anos, cara. Quando temos 2 anos, já vai ter que ficar aí. Continue aqui. Eu não quero mais continuar. Foi mal. I'm afraid of no ghost. Aí tem também a cena que elas vão visitar a mãe, né? Porque a mãe estava morrendo. Não tava morrendo, já tava doente. No filme específico, qual a doença da mãe dela, ou certo? Não fala, mas assim, entende-se por alto, porque era o que tinha a mãe do Miyazaki, que é tuberculose. Eu vi o filme prestando atenção, realmente, ele não fala, tipo... Tanto que quando fala assim, ela pegou uma gripe e não vai poder ir, é porque qualquer gripezinha é perigoso pra tuberculose. Mas só eu que achei, tipo, por exemplo, as personagens, elas muito bem desenvolvidas, em termos, não apenas por serem, tipo, umas personagens do Miyazaki, mas aquelas personagens super bem desenvolvidas que tem aquele charme extra. Minha opinião, eu acho que é mais fácil você construir uma história e se focar bem mais em crianças do que em adulto. Mas em termos... criança, você pode ser livre, cara, é a imaginação... É a inocência, a imaginação, isso. Sabe? Eu acho que é mais fácil construir criança. Mas o Miyazaki, ele tem esse acerto duplo na realidade. Mulheres, né? E crianças. Ele consegue construir mulheres e crianças e muitas vezes até adultos. Ele consegue mostrar pra gente uma visão do que o adulto, como adulto, como até sujo, às vezes, como ele tem um pensamento muito diferente. Se você for pegar o Nausicaa é uma pré-adolescente, mulher, guerreira. E se você analisar, por exemplo, em Totoro, ele mostra, ele trata muito isso da pureza da criança, porque a única pessoa que conseguia ver o Totoro mesmo eram as crianças, os adultos não conseguiam ver. Não conseguiu ver? Não, até a vovó diz, né, que bom que vocês veem os doentes de foligem, eu via quando eu era criança, mas depois que eu cresci eu nunca mais a vi. Só com a inocência você consegue ver eles. Resumindo, você tem que ser uma pessoa inocente. Chewbacca, você não pode. Nem você pode, cara. Você é uma pessoa pura, inocente, filho. Sou santo. Ah, claro. Então me explica por que você nunca viu o Totoro. Porque ele não existe. Tá por quê? Tá por quê? Tá por quê? Porque ele foi caçado pelo Go Buster. Meu Deus do céu. Aí ele se transformou num monstro de marshmallow. No geleia. Eu ia falar porque ele não conseguia subir lá no vídeo voadora também, mas... O Mike não pode nem pensar em fazer essas coisas, assim. O Mike, a nuvem voadora nem chega perto dele, tá ligado? O cachorro, quando tá com medo, é a nuvem voadora se passando. É duas coisas que o Miyazaki construiu pro filme dele, né? É meninas, mulheres e crianças, né? Olha a redundância. Não, meninas / mulheres, porque algumas são adultas. Meninas, eu quis dizer crianças, né? Pequenas. Deixa eu perguntar, todos os filmes do Miyazaki é voltado pra criança? Não, é voltado pra família, cara. Não, eu digo o personagem principal. Não, o que o Miyazaki, ele mais pega é o feminismo. A maioria, todas, personagens principais dos filmes dele são mulheres. Só não o Lupin. A maioria é mulher, porque o único que não é mulher exatamente é um animal, que no caso é o Porco Rosso. É o Porco Rosso, mas tem a menina que anda com ele. O protagonista é o porco. No caso também temos Pônio, mas também Pônio também tem a... Mas Pônio é a menina. Tá, mas tem a menininha. E se você for falar... Pônio é. A Pônio é um peixe mulher. Pônio é a pequena sereia do Miyazaki. Deus, eu pensei que era o Pônio, não a Pônio. Não, é a Pônio. Mas se você for ver, ó, Nausicaa, tem a Nausicaa, que é a pequena menininha guerreira que tá salvando o mundo dos insetos gigantes. Tu tem a menininha do Laputa. Aí tem as meninas de Totoro, tem a Chihiro, tem a Sanji, Mononoke Hime, tem a Pônio, tem a menininha que anda com o Porco Rosso, como você falou dela, tem a Kiki, todas, assim, se não é protagonista feminina, tem alguém, tem uma mulher forte por perto do protagonista, entendeu? E é uma parada que o Miyazaki gosta muito, e também crianças, que a grande maioria são ou pré-adolescentes ou crianças ainda. Aquela cena que a Mei, ela tá no jardim caçando os pequenos Totorinhos, né? Ela viu os avelãs e as sai correndo. Não, um é branco, né? E o outro é o mini Totoro. Que fofo, tá ligado? Os mini Totoros. E ela correndo atrás. Eu vou comprar um chaveiro do Totoro depois desse. Vocês já pararam pra pensar que o filme é meu vizinho Totoro, ou meu amigo Totoro, ou Tonelai no Totoro, não interessa. O bicho só aparece lá pros 30 minutos de filme? Não, a ideia do filme é mostrar o personagem, só tipo, sem focar necessariamente no personagem. Nossa. Digamos que isso aconteceu. Cara, com o Spectrum ocorreu quase a mesma coisa, porque no Japão o nome da série no começo era do Doutor, o nome da série era Doutor Gori. Caralho, que exemplo de merda tu deu, hein? Cara, é um exemplo de merda. É um exemplo de merda, mas se você olhar... Caraca, você percebe... falava que era maluco. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o nome, ele não... Ele mostra uma coisa, só que no caso a história é focada em outra. Ela é mostra o Totoro, ela explica o porquê que o Totoro existe, ele é uma espécie de... Não, ela não explica porque o Totoro existe, só fala que o Totoro é o guardião da floresta. E também tem aquela cena que a Mei sai caçando os Totorinhos, né? E ela cai na árvore numa cena um pouco Alice, no País das Maravilhas. Eu realmente pensei que ela ia ficar presa no... No mundo do Totoro, né? É, eu pensei que ela ia sair numa aventura com Totoro. Aí o filme não teria uma hora só, o filme teria três. Vamos ser sensatos. Algum filme do Ghibli para pra te mostrar, por exemplo, essa ideia que vocês estão tendo aí, maluca, de uma aventura épica. Geralmente ele mostra uma aventura, mas é uma aventura mais tentando mostrar o lado humano das pessoas, e não uma aventura épica, meu Deus. Fala isso pro Castelo Animado. O Castelo Animado só um pouco, né, cara? Mas o quê? O que eu estou querendo dizer? O lado humano? O cara vira um pássaro, pô. Você... Ah, Chewbacca, mas você... é uma maldição filha da palavra puta metáfora. Pra cima dele pra ele virar o pássaro. Se você pegar Chihiro, por exemplo, você vai falar pra mim então que os pais delas virarem porcos ali foi... Nossa, uma magia... Não é, cara. É pra ele mostrar pra gente que as pessoas... Não adianta você falar, eu tenho dinheiro e posso comer qualquer coisa, assim que você não sabe nem de quem é. Não. Chihiro mostra, se você é gordo, você é um filho da puta que sai comendo que nem um animal em tudo que é lugar. Isso e depois, aí. E depois eu... Não. Isso tá errado. Eu sou gordo, não quer dizer que eu vou atacar comida de qualquer um. Uhum. Só porque eu fico na montanha, mano. Eu fiz terapia 5 anos seguidos pra não acontecer uma aposta dessa. Não quer dizer que eu vou recair agora. Imagina, fui com o barco na montanha. Correndo na padaria de Guarulhos. Seu assalto, quer dinheiro não? Passa aquela coxinha ali. E olha isso. Aqui perto da minha casa, de uma padaria mal gigante, tem uma ladeirona, tá ligado? Aí quando as polícias chegarem, eu ia deitar no chão e sair rolando. pega e tudo certo, tá ligado? É nem com guarda-chuva, Chile. Na dúvida, você é o Totoro. Porque eu tenho um peão, sai voando um peão. A Blade Blade. Não, mano, eu pensei isso, mano. Pô, porra, porque eu tô com uma Blade Blade, tá ligado? É uma Fera Beat, cara. Ele é uma Fera Beat. A May some, ela encontra com o Totoro e para o resto do universo ela sumiu, né? Ela caiu no vortex da... dos Power Rangers. Não, da perspectiva voraz do Guia do Mochileiro das Galáxias. Não, acho que é dos Power Rangers, cara, porque, na boa, só nos dos Power Rangers, só nos Sentais pro tempo parar daquele jeito, cara. Não, e ela gritando com o Totoro é foda, né? Não, Tororo, ela que chama de Totoro. Qual que é seu nome? Esse é estranho, a musiquinha. É Tororo, Tororo. Eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que prefere a versão punk rock dessa música. Ah, é legal essa versão. Sim, Chewbacca, tem uma versão punk rock. O que seria? É punk, maluco, não heavy metal. É punk, não é heavy metal não, tá? E antes que eu esqueça, é mulheres que fazem. Ficando ao fundo, né, Caco? Eu acho. Ou não. Se eu esquecer... Uma parada legal que tem todo o filme do Miyazaki, que é o respeito à natureza. Ah, aquela parte que ela planta a árvore brota sozinha? Não, parte que eles vão subir até a árvore e agradecer pela May ter encontrado com o Totoro e pedir para que o deus da floresta, o Totoro, né, o Tororo, proteja a May, né? Quando eu vi aquelas... cena, eu falei, inocência da criança. Eu fiz isso só naquela hora, sabia? Ué, por que? Você achava que era o quê? Criança, filho da puta, fica se drogando, né, no quintal de casa. Maldito jovem Eu realmente pensei que o Totoro tinha feito uma magia hiper fodástica que fez a árvore crescer. O cara tava dormindo, né? Cara, mas aquela, a única hora do filme que eu achei a hora mais brisa, tá ligado? Mais dorgas. É, a menininha lá de boa. Ó, eu encontrei um bicho gigante. O que que eu vou fazer? Vou catar o rabo dele. Ela, é legal quando ela cai na barriga dele. Nossa, que bocão você tem! Ele pega e abre a boca com furo, tá ligado? Vai sugando ela. Ou então quando ela conta pra irmã dela, né? Eu encontrei o Totoro grandão, ele tem uma barriga muito fofa, fiquei pulando nela. Né? E aquela escola, maluco, que é a Satsuki estuda? Aquela escola que só tem ela, o vizinho dela e a irmã dela? E todo o resto do Japão, né? Você não vê quantas crianças tem naquela escola? É, o vizinho. Lembrando que o bairrozinho de Quinta, hein? O bairrozinho de Quinta é o Acre. Por causa que eu lembro que no meu tempo de curso com o Caco, a gente falava que no Acre só tem uma árvore, um índio e acabou. Ah, pro Caco já tá bom. Não é verdade que no Acre só tem uma árvore e um índio. Tem uma árvore, um índio, e pode ter certeza que é um puteiro. Caralho, hein? Puteiro não. Cara, é uma parada que você encontra... Cara, você pode ir pra qualquer cidade no cu do país. Pode ter certeza que você vai encontrar a delegacia, a igreja e o puteiro. Tudo, normalmente tudo na mesma rua. A cidade ali de Totoro é o Acre da história. Porque, meu... Eu só como disse, Japão, né? Porque ele só tem eles e a véia. E o menino que aparece de vez em quando. O moleque nem mora naquela região. Tipo, você sabe uma parada legal desse filme? Se você for ver, tem horas que ele parece uma região. Que é só floresta, só mato. Da outra parece que é um negócio mais campo. Isso tem explicação porque, assim, o Miyazaki queria que fosse uma cidade específica, né? Uma cidade X. Mas lá no Japão tem um pequeno problema, assim. Se você filmasse um filme falando de tal cidade, uma cidade vizinha que tem rixa com aquela cidade, tá ligado? A população inteira de, sei lá, 15 pessoas não vão ver aquele filme, tá ligado? Então meio que o Ghibli usou isso, de usar meio que duas cidades como se fosse uma só pra não ter problema de público. Mas, assim, tem uma explicação por essa escola ser tão cheia. Ela reúne as crianças de 500 cidades em volta. Não, eles então esse filme se passa no pós-guerra, pós-segunda guerra mundial. Ah, é, não tem muita escola, elas vão tudo pra mesma. Exato. Eu não anotei nada disso no filme, sinceramente. Porque o Miyazaki não quis passar isso? É história. É uma história. Infantil. Tá com os olhos de criança. Não é infantil. É infantil. Não é. Claro que é. Eu acho. Acho infantil o filme. Feito pra criança. Se fosse um filme feito pra criança, o Totoro apareceria em um minuto do filme, ele saindo numa aventura épica. Exato. Não. Se fosse um filme pra criança, era só o Totoro. Eu acho que não, porque. Eu acho que sim. Mano, porque tipo assim, cara. É. Até metade do filme, antes do Totoro aparecer, é muita informação, muita coisa pra pensar. Não é só coisa de criança, fala não, da mãe, cara. Fala muita coisa. Uma coisa que, na minha opinião, pra mim o filme é um filme família. É aquele filme que dá pra você sentar com a sua mãe, com seu pai, com seu primo de 7 anos. E você assistindo uma boa, tranquilamente, porque você não precisa, caso nós já somos quase adultos, né? Ou adultos, teoricamente falando. Então nossa cabeça ela já tem mais aqueles problemas do dia a dia, a gente já consegue analisar melhor o filme. Uma criança consegue ver aquele filme de boa, tipo, ela sai até sorrindo depois que ela terminar de ver o filme. Tá querendo ver o Totoro. O filme todo se resume a um milho, você percebeu, né? Do meio pro fio é um milho. E antes são avelãs. É. São sementes. É isso aí. Como é que cresce planta de uma semente? Avelã. Isso aí, tá ligado? É a magia do filme. É a magia. Até a metade do Totoro. O Chewbacca entrou num ponto importante. Se o filme fosse infantil, o Totoro apareceria o tempo todo, cara. Ou você acha que uma criança tem saco de ficar vendo meia hora de só duas menininhas correndo? Pegando bota no chão. O Chewbacca vai ficar cismado com esse negócio de bolota. Não, mas não. É. É tipo, até metade do filme, o foco é a bolota. Depois monstros, é o filme, tá ligado? Monstros S.A. funcionaria só um pouquinho do Sully e do Mike Wazowski e focado na Boo? Não. O Totoro é o contrário disso, cara. Não, ele é o Totoro é focado na Boo. Como nas Boos, né? Não. Nas duas. As duas, menino. Por que eu falo Boo? Eu pensei em ônibus. Fusão, tá ligado? Falando em fusão, nós estamos na cena onde eles estão com o guarda-chuva. Esperando o pai dela. Vai chegar. Aí o Totoro chega e elas oferecem o guarda-chuva pro Totoro, né? Que tá se molhando, né? É, porque o guarda-chuva que ele tava é uma foda. Eu achei muito foda essa impressão. Essa cena dá indícios de que o Totoro existe mesmo, porque depois o guarda-chuva some de cena, né? O Totoro é Deus. Não aparece o Totoro, mais. O Totoro ele é um... ladrão de guarda-chuva, diferente. Aí a menininha dá o guarda-chuva pro Totoro e cai uma gota. O Totoro percebe que não tá caindo agora a cara dele. Ele fica todo feliz. Tá louco. Porque ele tá louco. Ele se assusta, ele ficou feliz com o barulho. Ele fica gozando, tá ligado? É legal. Elas olham no fim da estrada e cura veio o farol do como se fosse do ônibus, né? Lá, papai está chegando. E do nada o ônibus começa a pular. Elas, ó. Que bruxa é essa? É tipo, mano, que doidas, velho. Veio o gato, tá ligado? Veio o Nekobasu. Se a gente fosse colocar aquela cena, aquela cara dentro do buraco como Alice, seria o Nekobasu gato risonho? Sim, eu pensei nisso, cara. Eu pensei, e o gato fica invisível, puto ainda, né? Uma pergunta, esse filme se passa antes ou depois da Alice no País dos Maravilhosos? Ela foi produzida antes ou depois do filme? Da animação da Disney? É. Muito depois, né? Ah, então tá. Totoro é de 88. O Pai das Maravilhas é de 51. Meu Deus do céu. Ah, o desenho da Disney é de 51? Caralho, dois quietos, o cara ia me falar isso. Pariu. Eu não sabia. Eu não lembrava. Que é esse gato, maluco? É um gato ônibus. Cara, eu adorei esse gato. Não, e as patas, né? Tem trocentas patas, bicho. Eu consegui convencer uma amiga a ver Totoro só por causa do gato. O gato nem parece muito, tá ligado? Eu falei pra ela de Totoro e então ela, ah, legal. Tem um gato ônibus, ó. Tem um gato ônibus? Manda o link pra baixar agora. E uma parada que é legal é que, assim, normalmente, crianças falam, pai, eu vi o Totoro. Elas apanham, né? Criança idiota, pá, para de fumar. Não. Larga as drogas. Larga as drogas, menino. E o pai dela, não, fala, nossa, caralho, parabéns, que mágico. Tomara que eu veja também, né, um dia. Né? O pai dele nunca vai ver. Claro. Não, ele falou que ele via quando era pequeno. Não, foi a vovó. Foi a vovó que viu. Ainda os pozinhos. Cara, Japão, cara. Você acha que moleque vai ser inocente? É, velho. O Japão pega um palito de dente e já imagina mil coisas. Imagina se vê o Totoro. Um Japão. Imagina se tivesse dois Japão. Essa ufologia agora, caralho. Zoofilia, tá ligado? Mano, eu tava vendo um anime dessa temporada do Bitum. Quando um cara viu a menina desmaiada, ele falou: porra, mano, eu vou tirar a calcinha dessa. Eu juro, eu pausei aquela bota e falei: japonês, filho da puta! E o filme do Evangelho? O primeiro filme do Evangelho? Que nossa, a Asuka tá em coma e ela se vira assim e dá puxinho de ver os peitinhos dela e ele bate um. Fala assim, a cena é ela em coma, ela se virando, aí dá pra você sacar que ela mostrou os peitos, porque a roupa dela, ela tava com aquela roupa de hospital, né? E depois corta a cena e uma parada branca na mão dele. E ele só pensando. What? E ele pensando, eu sou um ser humano desprezível, não? Incrível, velho. O cara chega assim... Ah, uma menina desmaiada aqui, está quase morta. O que, que eu vou fazer? Porra, eu vou olhar a calcinha dela. Meu Deus, a menina morreu. Vamos usar a calcinha dela? Tipo assim, né? Aí as meninas ganham do Totoro serventes de avelã amarradas com uma rolha e bigode de dragão. De onde ela tirou que é bigode de dragão, maluco? Só Kami-sama sabe, ó, que Kami-sama é cruel. Elas plantam e vão dormir e acordam com o Totoro fazendo a dança do guarda-chuva. É, mano, alta macumba, tá ligado? Explica uma coisa. Se ele pulava no ponto de ônibus e tremia a terra inteira ao ponto das árvores de chover mais do que a tsunami, por que, que ele pula por cima das plantas e não faz barulho nenhum? É o seguinte, ele tá usando a Beyblade, tá ligado? Não, a Beyblade é tudo... Não, sabe o que, que é? O guarda-chuva que é o ponto de gravidade dele. Pode escrever, o guarda-chuva faz aquele esqueminha lá de paraquedas. Paraquedas. É, não, é que o pelo dele tava muito molhado, então pelo molhado pesa mais. Pesa mais, tá certo. Aí a gente chega numa conclusão, se o doutor tá no tsunami, ele não sai do lugar, né? Não sai. Pô, ele boia, tá ligado? Gordura é mais leve que água. É impossível afundar, mano. Eu boio, tem gordura, gordura boia. Pô. O Totoro, eu já ia falar o Chewbacca. O Totoro faz uma macumba e as árvores e a árvore começa a crescer do infinito. Puxa a minha trepa, né? Não, antes disso, a minha trepa nele, né? A minha trepa, a gruda nele. Trepa. Como se fosse um véu, tá ligado? É muito engraçado. Ela pula em... Eu escutei aquele barulhinho quando ele... Não, eles estão lá pulando na roda de macumba deles lá. Aí, tipo, a árvore cresce, aí o pai olha assim, olha pro lado assim. Que a sombra, né? Ficou mais escura. Eu falei, what the fuck? Aí o Totoro ficou... Mano, o Totoro olhando pra menininha e a menininha olhando pra ele. Aquele momento, eu vou, não vou. Puta, vai logo, caralho. Agora uma pergunta, se o Totoro tem a porra desse peão, por que ele pega carona no Nekobasu? Porque o peão faz muito vento. É, né? Elas descobrem por que tá tendo vento, né? É o Totoro. É isso aí, nessa história. Quer dizer, elas não descobrem, né? A desculpa de criança, porra. Ela que fala. Agora a gente descobriu o que faz o vento, né? O meio de inocente da criança tentando explicar o porquê tem ventania. É o Totoro passando no peão. É bem inglês. É tipo o porquê explicar porquê tem trovão na mitologia nórdica. Porque vem um deus com... É o Thor. É o Thor, né? É. Tem a cena delas andando no peão, tocando flauta em cima da árvore. Detalhe que elas estavam... O pai dela olhando pra ele, sorrindo. Outros tempos, né, cara? Hoje é o Pantanga Style. Aí você vê a esperança da criança destruir quando elas acordam, né? Porque tá tipo... A árvore diminuiu lá. É que não, elas ficaram super felizes e começaram a dançar que nem o Totoro. É porque cresceu os brotinhos só, né? É. Não uma árvorezona como era. É, exato. No outro dia chega um telegrama pro pai delas, né? Que tava na universidade. Nessa aí... hora que chegou o telegrama, que era do hospital, eu falei, ih, fudeu. O telegrama é que a mãe dela piorou. Sim. A mãe dela ia poder ir pra casa por 2 dias, mas ela não pegou um resfriado e não vai poder mais sair. Eu pensei que ela tinha morrido. Eu falei, fudeu, a criança vai chorar e vai virar um capeta e vai se perder. Eu já tinha imaginado a história inteira, tá ligado? A menina tava chorando, aí eu tô e numa aventura épica pra deixar a menina feliz, tá ligado? Faltando 22 minutos pro fim do filme, né? Ou o Totoro salvar a mãe dela. Eu pensei que o Totoro ia salvar a mãe dela. Ela ia pedir, ela ia pedir ajuda pro Totoro ia lá salvar a mãe dela. É, também, mano. Pensei algo assim, tá ligado? Totoro desce do inferno, dá porrada no capeta, devolve aqui. Aí as meninas ficam tristes, né? Porque a mãe não vai poder ir, porque ela piorou. E a Satsu que briga com a Mei, né? Porque a Mei, ela é muito teimosa. Ela e é criança, né? Você quer que nossa mãe morra, mas ela vem aqui? Quero. Mas ela é criança, toda criança é teimosa. Saiu correndo, né? Ela saiu correndo pro sentido do hospital. A Satsu que correu nesse filme, mano. Correu, velho. A menina fez uma maratona. Duas horas pra ir, 2 horas pra voltar. É. Ainda correu 4 horas estilo Jack Bauer. E a menina poderia ter ido pras Olimpíadas, assim, brincando. Não, mas assim, nessa parte dela indo atrás da mãe dela pra dar o milho, eu já pensei, agora tá na hora, agora o Totoro vai aparecer pra ajudar a menina lá. Ela vai pedir ajuda pro Totoro. Aí você viu que toda vez que você pensou em alguma coisa, você errou? Não, mas nessa cena não tinha errado. Ah, até sabia, que não, né? Foi bem diferente. É, não, quando depois que ela sumiu, que a vila toda tava procurando ela, eu falei, agora ela vai pedir ajuda pro Totoro. Aí ela pediu ajuda pra ele, com todo bom coração. Ah, então, mas antes encontra um chinelinho no rio, né? Uhum. Aí o molequinho, acho que é Genta o nome do moleque, vai de bicicleta e fala pra ela voltar correndo. E ela voltou correndo, mais 2 horas, não perca conta. E no final o chinelinho não era da irmã dela, né? Não era da Mei. Ela tem um insight foda e ela vai atrás do Totoro e pede ajuda. Totoro, me ajuda, por favor, minha irmã morreu. Nossa. É pra dar mais drama na parada. Nossa, meu. Aí o Totoro aparece. Aí ele pega e faz sinal e aparece o Nekobasu, né? Ele faz sinal, ele grita, né? É o sinal dele. Quem percebeu aí? Colocar o bracinho pro lado. Quem percebeu aí? Que lá em cima, no que seria a placa no Nekobasu, quando ele vai procurar a Mei, fica irmãzinha. Eu não percebi porque eu não leio o kanji. E não traduziram. Ao mesmo na dublagem fala, tem o narrador falando irmãzinha. Eu achei legendado. Ah, claro, não assisti a dublagem. Ah, vocês são tão. Ah, não sei, cara. Eu baixei a versão dublada. Não foi contra a versão dublada, é que. Foi a primeira que eu achei e assisti. Que maneiro, é o Totoro andando por cima dos fios, tá ligado? Do telefone, ou de luz, sei lá. É o gato que anda assim. É, o Totoro não é o gato. Né, a patinha lá. Eu pensei que ele ia voar, tá ligado? O povo vai decolar, caralho. Começar a bater as patas aí. Quanto tempo será de São Paulo pra Bahia, sei lá, ou no Nekobasu? Pô, deve ser uma delícia dormir lá, né, mano? Não, e é legal aquela cena que... Eu voto, eu sou a favor da Haddad de colocar Nekobasu no transporte público de São Paulo. É essa outra coisa. Não, fora que é mó legal aquela cena que, assim, a Satsuki desce por um lado e a Mei vem correndo pelo outro. Aí, enquanto elas vêm correndo, o olho do Nekobasu vai se encontrando com elas no meio. Não, eu perguntei, elas foram pro hospital mesmo? Foram. Não, tô falando, não, porque como... E entregaram a porra do milho, pai. Então, porque como o Totoro... É a imaginação da cabeça delas? Elas não, não, não, não. Não, o Totoro não é a imaginação da cabeça delas. Ele realmente existe. Ele realmente existe. A única diferença é que só as crianças podem ver. Por isso que eu trabalho com criança, pra me tornar mais idiota e tentar... Sabe aquela coisa? História de que realmente pode existir um mundo paralelo com monstros, mas só uma criança inocente pode ver? Aham, aí tá Totoro. O negócio da viagem de Chihiro, tá. E o negócio do Monstro S.A. também, talvez. Elas pedem pro gato pra elas irem pro hospital, né? Muda no ponto do gato, no hospital de Shikihara. Elas vão lá, vem a mãe conversando com o pai, deixa o milho na janela e voltam pra trás. O foda é que metade do filme, o motivo é o milho, né? É uma desgraça. Porra, podia ser o quê? Uma bolota. Já tava... Avelã? Não, o começo do filme inteiro já era bolota. Continua Avelã? Na bolota. Avelã. Bolota. Avelã. Bolota. Avelã. Bolota. Avelã. É a mesma coisa, bolota. Avelã. Você fala bolota, eu falo avelã. Sementes. Olá, bolota. Avelã. Bolota. Avelã. Avelã. Semente. Bolota. Semente. Semente pode ser de qualquer coisa. Semente de laranja, ela tá carregando. Problema do caralho por causa do cocô de semente. Cocô de coelho. Que tal? Semente de abacate. Onde você consegue confundir a cabeça das pessoas? Com isso, a perna longa. Ah, é? Porque tem com o carite da espingarda. O Hortelino troca letras. É, o Hortelino e o dono. O pato de onde não? O Patolino. Coelho, pato. Pato, coelho. Coelho, pato, coelho, pato, coelho, pato, pato, coelho. Ok, já que vocês estão me confundindo, a gente tava falando sobre Totoro. Ah, não era sobre o Warning? Droga, Caco. Caramba, cast errado, hein? Pensei que era aquele filme lá que tem o Michael Jordan. Space Jam é foda. Isso, que tem o Michael Jordan. Foda. Cuspe dela. A quadra tá uma merda. Cuspe dela. Você tá com cuspe no chão. De Totoro, enquanto tá passando os créditos, tem cenas do que seriam as meninas com o tempo, né? A mãe delas se recuperando, elas ficando mais velhas. E, cara, é muito legal isso, né? Elas tomando banho com a mãe. Ela dormindo com a menininha. Dormindo com a mãe, né? É, a primeira cena já é a mãe chegando de táxi, né? Também tem a May, né? Desenhando o Dekubasu no chão. Né? Gigante lá. Então, bora lá. Considerações finais sobre meu vizinho Totoro. Ah, se o Totoro existisse, a primeira coisa que eu ia fazer é pegar no rabo dele. Aonde? Aonde? Nossa, não, sério. Você nunca vai conseguir ver o Totoro com essa linha. Mas eu não falei na malícia. Parecia muito fofo quando ela pegou. Queria pegar também. Bora lá, Luigi, Totoro. Ah, é legal. É divertido assistir. Dá pra assistir enquanto você come pipoca com a família. Avelã. E avelã. É, avelã. Avelã. Boa. É bom, ó. É legal. Quando meu irmãozinho ficar mais velho, eu vou oferecer esse Totoro. Procura a bolota no Google Imagens, mano. Vai aparecer lá a bolota. Eu procuro avelã também, né? É o filme mais foda que eu já assisti na minha vida. Então, isso. Eu queria que o Totoro existisse, só pra dar um abraço nele. Nos seus sonhos ele existe, Yu? Ele existe nos meus sonhos, eu já sonhei com o Totoro. Eu quero uma pelúcia do Totoro. Ó, eu posso fazer algo por você. Eu sou gordo, o Totoro é fofo. Não, obrigado. Eu fiz uma fantasia desde você me apertar. Aí quando você me apertar, eu ainda falo mamãe. Meu, você tá estragando. É que você tem que colocar uma máscara de Totoro também, porque senão você vai me assustar. O Totoro, ele chega a ser uma das melhores obras do Ghibli pra mim, na minha opinião. O Miyazaki, ele ama esse filme, tanto que o Totoro é o mascote do estúdio dele, né? Cara, é uma obra que nem disse o Paulo, o patrão da família, tá ligado? Qualquer um pode ver Totoro e se apaixonar pelo Totoro. Não, mas qualquer criança se apaixonaria por um bicho daquele, né? Tipo o Sully, né, meu irmão? Desse, não é Kowalski? Ah. Catinho. Catinho. Minha sobrinha às vezes olha pra mim. Oh, que é? Mike Kazowski. Mike Kazowski. Cara, eu fico puto quando eu vejo crianças de hoje em dia que não conhecem o Monstro S.A., mano. Ficamos por aqui, mano. Esse é o meio sobre o nosso cast de aniversário Tonedai no Totoro. Vamos. Tchau. Eu achei o chaveiro do Totoro, eu quero que ele compre pra mim, tá amanhã. Achei o chaveiro aí do Totoro. Pronto, achei o chaveiro do Totoro, eu quero que ele compre pra mim. Tem um maluco do relógio do Totoro. Ai, eu quero. Ai, que bonitinho. Se liga no relógio do Totoro. Eu vi um fone de ouvido do Totoro. Sério? Mas tem tudo do Totoro. Sério? Fone de ouvido, Totoro. Aqui, achei o fone de ouvido do Totoro. Que show de bola! Ai,